Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 24 de setembro, em discussão única, o requerimento 274 de 2013, que prorroga o trabalho da CPI que investiga causas de atrasos nas entregas de imóveis, a CPI das construtoras. A CPI é presidida pelo deputado Gilberto Palmares, do PT. Grandes construtoras renomadas, como a Cirela, como a Gafisa, construtoras como a Geprima, várias delas têm levado adquirentes ao desespero. Então a CPI está trabalhando, ouvindo adquirentes, ouvindo as construtoras, ouvindo as instituições financeiras como a Caixa, que financia empreendimentos dessa natureza, instituições como o Sinduscom e como a DEME, para constatar as irregularidades, denunciar ao Ministério Público e até propor projetos de lei que deem uma segurança maior aos adquirentes na compra de imóveis na planta. O inquérito teve início em maio deste ano e será ampliado em 60 dias. Reportagem Ronaldo Ribeiro.